Anota o meu contrário, eu gosto de você um tanto. Anota meu mantra, mostra pra eles o contrário. Mostra quem que manda. De mim sei que não nasceu vários. Cê tem sabor de manga, sei que não tem santo. Sei que não tem santa, rocker naquela phantom. Rapaz, é o que é mais disputado. Entra na disputa. Enquanto a banda toca, nós tomamos uma cota e o baile tá uma uva. Se não for, vai ver o postal. Eu jogo na areia, o mortal. E voltar. É brega, eu não quero ser formal. Toda normal. Eu queria ser o que ela cobiça. Eu não queria me esquivar da polícia. O que eu queria de verdade pra qualquer periferia é justiça. Eu queria ser o que ela cobiça. Eu não queria me esquivar da polícia. O que eu queria de verdade pra qualquer periferia é justiça. Não vai ganhar se tu não sabe pedir. Eu te jogo no chip, eu subo no passeio, não liga. A maioria rouba, será se eu não roubo por isso? Pelo menos vou deixar isso legítimo. É diferente quando eu falo no ouvido, desde que eu sou no fim. Eu sei que isso te causa arrepio, interfiro no meu próprio destino. É natural, mas nem foco no estilo. Eu queria ser o que ela cobiça. Eu não queria me esquivar da polícia. O que eu queria de verdade pra qualquer periferia é justiça. Eu queria ser o que ela cobiça. Eu não queria me esquivar da polícia. O que eu queria de verdade pra qualquer periferia é justiça.